porta final 10, vai aguardar a pista livre, ou minha sede é de... Aguardando. Solo 9411 com 45 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 55 minutos para táxi. Malmeia, bom voo, 9411. Boa noite, esse Malmeia, confirma pra gente, é 1.200 metros ou 90 metros? Apenas 90, apenas 90 metros. Ingresso na pista via táxi Charles. É, via Charles, tá 9411. Solo, bom dia. Tá 3454, no box meia dúzia, pushback acionamento. Meia dúzia, aguarda pushback acionamento, é o 3454. Pode coordenar após a passagem de aeronave, iniciar. Temos um tráfego da Trip que está liberando a pista no momento. Irá passar também como número 2 da sua retaguarda, após o Trip autorizado. Ok, vai coordenar após a passagem do Trip. Obrigado. Salvador Gualdo, Trip 5414. Trip 5414, taxi by Alpha, and report before taxi Juliet. The Alpha reporting before Juliet, Trip 5414. Saúde, vem até 6319, está no 1, por favor, estacionamento. Autorizado, chame táxi, 6319. Até o táxi, Alves. No solo aos 4.6, direita 121 mesmo 9. 1219, obrigado. Adjante 6726. Five 414, taxi via Juliet into remote area. Juliet remote area, trip 5414. Solo Salvador. Bom dia, Webjet 6726 livrou a pista. Bom dia, 6726, táxi via Alfa, chame antes da taxiway Juliette. Táxi via Alfa, chamar antes da Juliette, Webjet 6726. (140°, 04 nós). Ainda corda 10, 9411. Esse 5430 e 5 com identificação, mantenha o 350. E 10, o Terno Galeão. O meia bom, o avião que é 6319. Quantos 386, obrigado, bom dia. WebJet 6726 aproximando-se da Juliette. 6726, ingresso Juliette, táxi até o portão 2, atento ao Avianca que vai liberar o pátio. Positivo, ingresso pela Juliette, portão 2, atento ao Avianca, WebJet 6726. Estou no 41-1935 aos 49. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Está na 41-1, decola na sua escuta. Suba 360, Del, transição de neve vigilante. Autorizado, Del. Está presente, Dael. Está 9-4-9. 3, bordo 12-45, alterna Natal. 2454, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, lá torre 18-6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, 18-6, 3454. Salvador, bom dia, Bianca 6311, pronto, espera, dando zero, tá pronto. Bianca 6311, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 150 com 4 nós. Além decola dando zero, Bianca 6311. RJ 360, aguarde cópia da autorização, confirme estacionamento. Bate da aérea está em decolagem da 17 ou 10? 17, prepare a Dael, transição Blaze, aguardando cópia, Oscar, papapá. Salvador, muito bom dia, está 3454, se aproximando, ponte espera da 1-0. Alinhar e manter, 3454. Autorizado a alinhar e manter, 3454. Gostaria de iniciar a curva direita agora para evitar a formação, nossa proa? Porque a Viega chama em 119.35. 435, bom dia. Salvador, bom dia, Viega 319, cruzando 1500. Possibilidade de curva direita agora para evitar a formação? Confirme. A Viega 6311, solicito curva direita, para evitar a formação. Autorizado, subindo 340, o 6311. Assim que possível, vou aí, Dael. Afirmativo. Só confirmando a posição? Dael após os desvios. Positivo. Valeu, obrigado. Colagem foi 39, diagonal 42, diagonal 48, cópia. 411, chame agora Recife no 288 no 3325-9411. 1288-1325-9411, tenha um bom final de semana. Igualmente. Eita, subida da El até Leda, após direto Ilhéus. Controle 1-99-35, acena 5576. Tá, 94-1-99-35, 220, chame pronto acionamento. 22, chama lá. Faro. Caso seja autorizado 3, 0, pode confirmar se você falou. Assim que decolar, entendeu? Tá livre curva esquerda. Seu antigo. 572. Primo 5572, qual é o B? 3, 2, 0, dessa frequência, tá? 935, meu voo. Ah, ok, vai chamar então, obrigado. Tony, bom dia, 3454. 54, bom dia, UCA, transição Aracaju, 330. Ok, a princípio tá voando a proa de Puca, com alguns desvios aqui no setor. Ao nível 330, 3454. Controle, o Fox Mike Vento. Controle, o Fox Mike Vento. Prossiga, Vitor. Tá na prova da rotatória ingressando com o redor internado. Ciente. Está ainda presente a proa Aracaju devido a uma formação na nossa proa? 6311, chame Recife, 1288, 1-3325, 6311. 6311, Avianca, 1288, 3325, bom dia, 6311. Jatã 3454, chame Recife, 1-2685 ou 1-2545, solicitando o voo direto. 1-2685, 1-2545, 3454, obrigado. Opa, aqui, senhor, Romeu, Fox Magneto. 118-612, Vitor. Magneto. Fox Magneto, chumotão, reproduzir. Ô, senhor, passa. Próxima rotação na campo aqui. Sim, ativo, tá autorizado em ingressar final no 7. Aguardando autorização de pouso, vento é 120 graus, 089, ajustado 1013. Vai que vento. Paulo Salvador, bom dia, gol 1983. 93, Guarulhos, 360, guarda cópia, formação em curso atando. Ok. 360 aguardando a cópia da Guarulhos, gol 983. Vamos dar a informação, ok? Mantém a ponte de espera ainda. O tráfego na final no 7 está afastado ainda, mas está bem rápido. Então aguarde para o seu ingresso, ok? Siga a pista e prossiga para Quebec. Faça o giro e aguarde na Quebec para ingresso, ok? Fox Mike Vitor, autorizado pouso, no 7, 120 graus com 4 nós. Gente, autorizado, Fox Mike Vitor. Ativo, esse trecho está impraticável, o senhor terá que fazer o 180 e regressar a Quebec, só aguardando o tráfego pousar para ingressar na pista e prosseguir no táxi via pista. Paulo, gol 1397, pushback, acionamento, posição 3. Autorizado, senhor táxi. Autorizado, senhor táxi. pode ingressar na pista já pode estar alinhado e pronto para decolagem. Fox aqui, viu, porta livre, back pré, vai, vai qual parte? Aí o backtrack então, ingressando na parte 5, Fox na quinta. Salvador Guarulhos, autorizado 360, aerovia Peru Whisky 50. Decolador 10, curva direita, saída da EL, transição de NER, código 5005. Frequência do controle em 119.35. Torre 1 no 8, decimal 6. Minha 0 para Guarulhos, via Peru Whisky 50. 10 com curva direita, da EL, transição de NER. 5005 transponder, 1935, controle de saída, torre 186, coro 983. Correto, pontão 4, sempre pronto para o push e pega acionamento. Então chamarei o voo 983. Para o táxi Gol no 397, PLB 79, 2 horas e 40, alterna Salvador. Gol no 397, táxi autorizado, direita Alfa, e no ponto de escravo no 0, torre 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0, no 3, Gol Rô. Ok, com 1013, direita Alfa Charlie, 186, obrigado, bom trabalho. Bom dia, 397, ponto de espera pronto. Bom dia, linha mantém. A linha E mantém 190, 397. Chama aí táxi 93. Decola de Salvador ao Zé Nave, transfere 1 na 935 ao voo. Ah, obrigado, bom dia. Voo na 605, também Brasília, em 126.5, alterna 425, com o bom voo. Prossiga, Quebec. Voo manteve o pé nos corredores. Devido à próxima tem condições visuais a 1500 ou tem condições? Autorizado, mil pés. Autoriza, mil pés? Tá autorizado, mil pés, Quebec. Muito grato. Doutor, bom dia, papá, homeológica, papá, papá, passa 2 mil na sua escuta. Doutor Salvador, muito bom dia, 2 mil, duplo papá, suba 360 da El Transição Blaze. 360, papá. 3896, desça 2 mil pés, via Mari, 1013. 32 mil pés, via Mari, 4 Salvador, Rafael 2733. 26, cliente da informação Tango, autorização de tráfego de 330 Recife. Pela centena, está a 14 milhas de Conde. Solicita dar presente, iniciar descida para o posterior cancelamento e tráfego visual para pouso em Salvador. Ok, aguarde passar a posição Conde, após Conde autorizado descida para o 40, o 2733. Afirmativo, solicita alterar para o 080, dá presente, é possível? 80, autorizado decolagem, dono 0, zona 397. 040, o FAP 2733. Autorizado 080, a partir de Conde desça para o 40. Afirmativo, 52733. Antônio, Salvador, está 3390, qual você pode estar no terminal antes? Está presente, autorizado. Servitor 366, 2500, altitude final 1013, reporte estabilizado na final RINAVE, 3896. Ok, obrigado. Agora está o Salvador para o táxi com 1983. 1397, transfere controle 1935, decola os 12, bom voo. 12-1935, obrigado, no trabalho. São Salvador para o táxi com 1983, 51 na bordo, 4 horas e 10, Galeão. Agora. 97 sobre 220, saída da El